Bruno, 896, adiciona a identificação, 10050, chegada Mari. 896, 10050. Na 6358, desce para 2000 pés, que é legal, 1008, autorizado ILS, é parte estabilizada. 994, chame 1186 para a cópia. 86. 0062, solo aos 36, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, tamo aí. 994. Bono 994, informação em curso Charlie, copia. Pronto, copia, gente, Charlie. Bono 994, Maceió, aprovado nível 350, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5055, controle 120, decimal 80. Seguinte, voo no 994, autorizado Maceió, nível 350, Peruíque 58, Orago, via Orago. Decola 10, Puca Caju, com curva esquerda, 5055, é o transponder com 20, decimal 8, controle. Voo no 994, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 994. Voo 1805, Charlie, para a cópia Natal. Voo 1805, Natal, aprovado nível 370, via Pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5040, controle 120, decimal 80. Autorizado 370, via Pêsulo 10, decola da pista 10, perfil da Puca, Zipar, curva esquerda. Transponder 5040, controle 208. Boa noite, 05, cotejamento correto, chame pronto. 20 ao extremo dos 4. Torre Salvador, tá 3152, sente da Charlie. Autorização para Maceió. Andrés 152, Maceió, aprovado nível 330, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5042, controle 120, decimal 80. Sim, está autorizado o nível de voo 330 até Maceió, Zulu, Open Whisky 58, Orago, DCT. A pista em uso 1-0, saída Puca, transição Caju 5042, transponder e controle 120, decimal 8. Andrés 152, cotejamento correto, chame pronto. Chamar a pronto, Andrés 152. Bom dia, Web 6746, está cruzando 2-1-0 para 150. Web 6746, está na identificação, desce para o 050, chega da Mari. 050 Mari, Web 6746. Voo no 896, desce para 2000 pés, quem negar no 018, autorizado ILS, reporte estabilizado. Voo no 896, chamada estabilizada. Oceané 6258, chama a torre 1186. 1186, Oceané 6258. Salvador, boa noite, Oceané 6258, estabilizado no ILS, pouso bastante checado. Ciência Chané 6258, livre pouso, pista 1-0, vento no 2-0 graus, 069. Ciência Chané 6258. Copiou a torre, Chané? Confirme livre pouso. Chané 6258, prossiga para a torre. Está autorizado o pouso para o 6258? Afirmo, vento no 20 graus, 06 nós, o Chané 6258. Livre pouso 1-0, o Chané 6258. 0805, posição 4, curto estacionamento. Bono 805, livre acionamento, chame para o táxi. É certo. Chané 6258, solos 46, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, antes da Juliette, Chané 6258, informa 401, ok? Checa equipamento. Ok, ok. Eu vou... 714. Bono 714, informação em curso Charlie, 1 minuto para a cópia, previsto por Cacaju. Ok, aguarda a cópia, está sendo para Charlie, 714. Sonda 1896, bom dia, boa noite, estou solicitando para ir para a checada. Sente, boa noite, 1896, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07. 1896, sente, livre pouso. Eu vou 1805 para o táxi, 177 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, até no Marcel. Gente, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 8, vou no 805. Reporte na pronta no 0 no 8, vou 705. Chané 6258, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, o Chané 6258. Bono 805, após a passagem do tráfego na curta, Lima mantém pistão no zero. Após a passagem do tráfego na curta, Lima mantém no zero, Bono 805. Se mantém a 2000, ajuste no 0 no 8, autorizado final LS X-Ray. Web 6746, controle? Que prossiga 6746. Disse mantém a 2000, autorizado final LS X-Ray. 2000, final LS X-Ray, Web 6746, confirma em 1018. Afirmo. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5044, controle 120.80. Décimo 4, autorizado Aracaju, voo 230, via curva, via 710, agora do 90, curva esquerda, Puca, Caju. Transporte 5044, controle 2020, copiou o voo, décimo 4. Voo no 714, correto, chame pronto. Chama. Voo no 896, solo 50, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Direita, Alfa, Juliette, portão 04, no voo 1896, obrigado. Pushback acionamento no 612, 3152. Voo no 805, vento no 10 grau, 05 nós, livre da colagem, pista 10. Interno pela 10, boa noite, 05. 3152, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. NCA, chamarei para o táxi, 06, tá? 3152. Noite 05, decolou 52, chame o controle 120.80, bom voo. 2080, ótimo, feriado, obrigado. Igualmente, obrigado. Controle, o gol 805, decolando a sua escuta, boa noite. Boa noite, contato, se mantém 370, gol no 805. 805. 02 para o gol no 714, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento da aeronave da companhia no 04. Aeronave após o parqueamento do 04 da aeronave, está ali o desperto, no 714. Voo no 714, ok, desconsidere a última autorização da torre, ok, tem a aeronave da TAM para iniciar o táxi, ok, aguarde as instruções. Afirmativo, não aguardo, no 714. Salvador, boa noite, bom dia, gol no 606, tem da informação, Charlie, autorização, Campina Grande. Bom dia, gol no 606, um minuto, cópia. 606. Caio 6746, complete final de S, chame torre 1186. 186, web 6746, boa noite. Bom dia, web 6746. Está a 4 milhas para o externo da 19. Sente o web 6746. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Olha, final de 5 milhas, 6746. Para o táxi, o TA3152, 176 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 12 de autonomia. São 3152, táxi pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 08. Pátio 1 no Índia, ajuste no 08, reportará pronto, 3152. 1714, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o passagem do R2 da TAM. 1806, copia. 606, afirma. Voo no 606, Campina Grande, aprovado nível 390, via peso 10, Nilma direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva à esquerda. Transponder 5060, controle 1120.80. Voo no 606, autorizado Campina Grande, nível 390, upper Zulu 10, Nilma pós DCC, decola da 10, Puca, Zipar, curva esquerda. 5060, transponder, controle 1208. Volo 606, correto, chame pronto. Chama lá, 606. Web 6746, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 079. Livre pouso, tá passando externo, baixado, travado, 6746. Bono 805, chama Recife agora, frequência 1285, alterna 1245, Bono 805. 805, boa noite, obrigado, bom feriado. Bom feriado. Tá 3152, ponto espera, pronto. 3152, datam após a passagem do tráfego na curta, a linha mantém no zero. A linha mantém após a passagem do tráfego, tá 3152. 6746, Salões 00, direito, táxi via Alfa. Mantém posição antes da Juliette. Livra direita, Alfa, vai manter antes da Juliette, vai virar 6746. Na 3152, vento no 30 graus, 079, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, pistão 10, até 3152. Salvador, agora 1714, está com 173 a bordo, 2 horas de autonomia, altera a receita de transportagem. Ciente, gol no 714, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 08. Permitivo, terá pronto no ponto de espera via Índia, gol no 714. Web 6746, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Web 6746. Vamos no 7-4, próximo hora pode esperar no 0, pronto. Vamos 7-4, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, vamos 7-4. 3152, decolou 02, chame o controle 1-20-80, bom voo. 2080, tá? 3152.